Olá, eu sou Priscila Carvalho e essa é a lição 127 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Não há nenhum amor exceto o de Deus. Talvez penses que diferentes tipos de amor são possíveis. Talvez penses que há um tipo de amor para isso, outro para aquilo, um modo de amar uma pessoa e ainda um outro modo de amar uma outra. O amor é um. O amor não tem partes separadas nem intensidades diferentes. Nele não há tipos ou níveis, divergências ou distinções. Ele é como ele mesmo, inteiramente imutável. Nunca se altera com uma pessoa ou uma circunstância. Ele é o coração de Deus e também o de seu filho. O significado do amor é obscuro para aquele que pensa que o amor pode mudar. Ele não vê que um amor mutável tem que ser impossível. E assim, pensa que pode amar às vezes e às vezes odiar. Ele também pensa que o amor pode ser dado a um e negado a outros, e ainda assim permanecer sendo o que é. Acreditar nessas coisas sobre o amor é não compreendê-lo. Se o amor pudesse fazer tais distinções, teria que julgar entre o justo e o pecador e perceber o Filho de Deus em partes separadas. O amor não pode julgar. Sendo um em si mesmo, ele olha para tudo como um só. O seu significado está na unicidade e tem que eludir a mente que o considera parcial ou em partes. Não há nenhum amor exceto de Deus e todo o amor é dele. Não há outro princípio que domine onde o amor não está. O amor é uma lei sem opostos. A sua integridade é o poder que mantém todas as coisas unas, o elo entre o pai e o filho que mantém a ambos para sempre como o mesmo. Nenhum curso cujo propósito seja o de te ensinar a lembrar-te do que realmente és poderia falhar em enfatizar que nunca poderia haver nenhuma diferença entre o que realmente és e o que é o amor. O significado do amor é o teu próprio e é compartilhado pelo próprio Deus. Pois o que tu és é o que ele é. Não há nenhum amor a não ser o de Deus, e o que ele é. É tudo o que há. Nenhum limite é imposto a ele, e assim tu também és ilimitado. Nenhuma lei que o mundo obedeça pode ajudar-te a apreender o significado do amor. O que o mundo acredita foi feito para esconder o significado do amor e para mantê-lo no escuro e secreto. Não há nenhum princípio que o mundo defenda que não viole a verdade do que é o amor e também do que tu és. Não busques achar o teu ser dentro desse mundo. O amor não pode ser achado na escuridão e na morte. No entanto, ele é perfeitamente aparente aos olhos que veem e aos ouvidos que ouvem a voz do amor. Hoje, praticamos fazer com que a tua mente seja livre de todas as leis que pensas ter que obedecer, de todos os limites sob os quais vives e de todas as mudanças que pensas serem parte do destino humano. Hoje, vamos dar o maior passo que esse curso requer no teu avanço em direção à meta que ele estabelece. Hoje, se conseguires o menor vislumbre que seja do que o amor significa, terás percorrido uma distância imensurável e avançado no tempo mais do que se pode contar em anos para a tua liberação. Vamos juntos, então, ficar contentes em dar algum tempo a Deus hoje e compreender que o tempo não pode ser melhor utilizado. Hoje, por duas vezes, durante 15 minutos, escapa de todas as leis nas quais acreditas agora. Abre a tua mente e descansa. O mundo que parece manter-te prisioneiro não pode prender todo aquele que não lhe dá valor. Retira todo o valor que tens dado às suas parcas oferendas e às suas dádivas sem sentido, e deixa que a dádiva de Deus substitua a todas. Chama pelo teu Pai, certo de que a sua voz responderá. Ele próprio prometeu isso, e ele próprio depositará uma centelha de verdade no interior da tua mente toda vez que desistires de uma crença falsa, de uma ilusão escura a respeito da tua própria realidade e do que o amor significa. Ele brilhará hoje através dos teus pensamentos vãos e ajudar-te a compreender a verdade do amor. Com amorosa gentileza, ele habitará contigo à medida em que permitires que a sua voz ensine o significado do amor à tua mente limpa e aberta. E ele abençoará a lição com o seu amor. Hoje, a legião dos futuros anos de espera pela salvação desaparece diante da intemporalidade do que aprendes. Vamos dar graças hoje por estarmos sendo poupados de um futuro como o passado. Hoje deixamos o passado para trás, para nunca mais ser lembrado, e erguemos os olhos para um presente diferente, no qual desponta um futuro diverso do passado em todos os aspectos. Na infância, o mundo é recém-nascido. E vigiaremos para que ele cresça em saúde e força, para distribuir a sua bênção a todos aqueles que vêm aprender a pôr de lado o mundo que pensavam ter feito no ódio para ser o inimigo do amor. Agora, todos eles são libertados junto conosco. Agora, todos são nossos irmãos no amor de Deus. Lembrar-nos-emos deles ao longo do dia, pois não podemos deixar uma parte de nós fora do nosso amor, se quisermos conhecer o nosso ser. Pelo menos 3 vezes a cada hora, pense em alguém que faz a jornada contigo e que veio para aprender o que tu tens que aprender. E quando ele vier à tua mente, dá a ele essa mensagem do teu ser. Eu te abençoo, irmão, com o amor de Deus, que eu quero compartilhar contigo, pois eu quero aprender a lição feliz de que não há nenhum amor a não ser o de Deus, e o teu, e o meu, e o de todos. Citação do dia: hoje eu escolho a luz e afasto toda a escuridão. Eu sei que existe uma força interna que me atrai para a luz e, ainda, existe uma força oposta que me manteria ligada à escuridão. Que possa o amor de Deus expulsar o medo que se instalou em minha consciência, pois verdadeiramente não existe uma disputa quando o amor tem poder e o medo não. Minha escolha por Deus aumenta o seu poder de dissolver o meu medo e sofrimento. Hoje eu escolho viver na luz do perdão e do amor, e que a escuridão do medo caia. Querido Deus, que possa minha mente hoje ser preenchida com luz, e assim a escuridão não poderá entrar. Que possa o amor saturar cada pensamento meu, e assim o medo não pode continuar. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um dia cheio de luz e amor para você. É muito bom poder compartilhar isso aqui. Muito, muito, muito bom. Um beijo, um beijo, um dia lindo. Até a próxima.